Olha pra parede, negão. Ele não usa esse termo com outras pessoas, entende? Chegou pra mim, olha pra parede, negão. Me coloca numa condição de eu ter que me submeter àquilo através da minha condição étnica. Entende? Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, respeita você, é o meu espelho. Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, respeita você, é o meu espelho. É uma atitude banal e o racismo se espera como se fosse normal. Os negros são chamados de marginal. Cadê a justiça que se diz ser igualdade para todos? O negro recebe trabalho que humilha o seu esforço, mandando dinheiro direto pro seu bolso através da mão de obra bem sucedida. Que tem dinheiro nos abomina por toda a vida. E são os reis do pedaço que mara os macacos, querem ser dono de tudo, voltando volta ao mundo. E os negros como é que é? Não serão simples, é mané. Sem ter direitos iguais, sendo passados pra trás. Realidade do Brasil que nos dá vários fuzil. Botam pra cima do tio, ladrão safado igual a mais de mil. Roubam com a própria assinatura, falam que não se mistura. Usando terno e gravata e o sapato com a sola de prata. Pergunto como conseguiu, através do suor dos negros do Brasil. E por não ter opção, a maioria dos negros é ladrão. A elite quer julgar, só pra variar, não pode julgar. Os políticos ladrão que recebe mensalão, mensalinho. Quem é pobre mora nas favelas que parece um ninho. O Brasil é um país de desigualdade. E quem é pobre sofre mais por não ter liberdade. Igualdade de direitos, igualdade de respeito. Igualdade de respeito. Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, reflita você, é o meu espelho. Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, reflita você, é o meu espelho. Nativo africano e português, mistura incompatível e sem vez. O português trouxe o padre, catequizou, escravizou e criou uma sociedade oportunista sem valor e nos formou com catolicismo sem pudor. Temos de herança crianças negras sem infância, índios sem esperança. Os portugueses na bonança, passado e presente comparados, agora nada mudou, só somou e vigora. Racismo, preconceito e discriminação, sentimentos criados pra fazer separação. Extinguir a minha raça que viveu escravizada, explorada, e a senzala foi a sua morada. Foram caçados, explorados e açoitados. E até hoje os negros são discriminados. Vejam as piadas e as brincadeiras, olhares e frases de duplo sentido que nos dão rasteiras. A cada 10 mortos na favela, 10 são negros. Onde você escondeu seu preconceito? Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, reflita você, é o meu espelho. Mídia, favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando, sufocado e vermelho. Olhe pra mim, reflita você, é o meu espelho. Sempre eu persegui a minha cor, julgando pelas vestes, cabelo, senhor. Quem é o autor de tanta violência racial? Olhe pra mim e diga quem é marginal. Seus ancestrais esconderam a história da minha etnia, colocando o pensamento da maioria que somos inferiores, negrinhos sem valor, criando o dito popular que até hoje se firmou. Homem de cor, preta veia, vida negra, preto de alma branca. Só podia ser negro, samba do crioulo, doido, nariz de crioulo, cabelo ruim, muito mais. Você nos humilha, chega, isso é demais. Vamos nos exaltar, negro sempre fez história. Branco nos esconderam, não aceitam nossa vitória. Só pra representar, vamos falar de alguns homens que ficam na memória. MV Bill, Zebra, os zumbis dos Palmares, João Cândido, Nelson Mandela e Malcolm X. Esses negros sem história são frutos da nossa raiz. O negro tem que ser lembrado pelo bem que fez. Mataram pra sobreviver, roubaram para ter o que comer. E foram líder antirracista para ser e reconhecer o que muitos não veem, o valor de cada vida. Favela, racismo e governo. Somos alvo disso tudo, estamos no meio. Estou agonizando,